energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Pra representar, pra continuar, atento não falhar, atento não errar. Não deixo de lutar, tomara que caia a Babilônia má. Te corrói, tenta te derrubar sem conseguir. Eu garanto que eu vou até o fim, sempre buscando o que é melhor pra mim, é melhor pra ti, é melhor pra nós, é pra você, é pra seguir, é pra valer, sem desistir, fortalecer. Porque a vida é pra viver, ei, faça o que quiser fazer, digo o que quiser dizer. Deixa quem quiser falar, seja o que você quer ser. Deixa quem quiser zoar, o tempo é quem vai dizer, quem vai merecer quando o sol nascer. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Raízes subterrâneas, vidas como girassóis. Plantações de pensamentos, prova que não estamos sóis. Concentração, que nesse momento tudo acalma. Avaliações, antes que suma da terra fauna. Bem, acende o incenso pra purificar a alma. Pede seu alívio, cada um deve aceitar e põe em prática, onde que se possa repousar. Só mais um momento da vida pra refletir, se possível curar todos os males que nos dominam. Não largam, não se vão, não nos deixam, mas deviam. Catalisamos energia em poucos segundos, mostramos habilidades do universo, não desse mundo. A conta-chave das divisões não se resolve tão fácil como fala que é, ou desse fato ser o centro das atenções, ao mesmo tempo distante. Se a montanha não vem até você, admire lindo raiar do dia que levantou. Sem ao menos se perguntar se você via. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. E a energia pra vencer, quebrar obstáculos. Ritmo abstrato das ruas, constrói seus laços. Periferia insana, real julgamento, o mundo em pleno caos. Bem-vindo ao fim dos tempos e quem tá no movimento sabe que aqui é nós. A rua representa os maloqueiros, tem a voz pra reivindicar, pra fazer valer. Humildade tem que ter pra função exercer, na corrida ou no rolê. Nós sabe como é, tem que saber chegar, senão não para em pé. É independente, né? Um sage na má fé, sabedoria e experiência vem com o tempo, né? E peça a Deus muita força e coragem pra poder seguir em frente nessa grande cidade que não para na batalha. Os guerreiros vagabundo tá em casa, fechou, é isso mesmo. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam. Energia, poder, magia, me refugia, elogia. O som que vai pra cima contagia ideologia. Sempre positiva todo dia, mas atento com os olhos negativos que vigiam.